Mandou muito bom dia no 896, no localizador a 3 milhas do Jacé. Bom dia, boa noite, no meio, tráfego já avistado, ajuste no 010. Continua a aproximação, reporte quando avistando o trem baixo travado no 8 ou no 6. Conseguiu, já baixou e travou agora e já avistou no 8 ou no 6. Já baixou e travou, confirme, já está avistando, senhor? Positivo, vai avistar. Sente no 8 ou no 6, pouso autorizado, pista no 0, vento 08, 0 graus, 09, nossa. E aí, nível pouso no 0, no 8 ou no 6. No meio, no solo 06, libera pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette até o portão 62 nesta frequência, voo 18 no meio. À direita, Alfa Juliette até o portão 62 nesta frequência, 18 no meio. Solo Soma Web, Juliette Tempo, Charlie. Whisky Juliette Charlie, do Objet, prossiga. Bom dia, aqui uma solicitação de rebote aqui da posição 1 para transferir para a posição 2 aqui por solicitação da Infraero. Gente, confirme somente sua posição agora, Charlie. Solicitação de reboque e pushback aqui da 1 para a posição 2. Aqui do pátio 1. Gente, do pátio 1, da posição 1 para a posição 2, é isso? Afirmativo. Tem livre o Whisky Juliette Charlie, chame ao término. Afirmativo. Bom dia, Papatango, Whisky, Kilo, Zulu, aguarde de coordenação para Guanambi, senhor. O Tango Whisky aqui do Zulu na escuta para cópia. Zulu autorizado para Sierra November Golf India, nível de voo 080, direto. Decolada pista no 7, curva à direita, subida gole até a posição Evão, após direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5134, Whisky aqui do Zulu. Protegimento correto, esquique no Zulu. No... Confirme sua posição, pote 4, senhor. Ciente, pote 4, livre táxi, chama a interseção para ingresso, qual o POB? Ciente, meia dúzia a bordo, chama ingresso, senhor. Salvador, é Juliette, Juliette Charlie. Sinalizado, Charlie. Afirmativo, obrigado, um bom dia. Ok, Charlie, obrigado, bom dia. Azul 41, sete oito. Identificação, autorizada a chegada a mar e desça a nível de voo 050, que negar no 000. Chegada a mar, passo 1, tem táxi aprovado, deverá chamar a intenção para ingresso, Lô. Azul 4178, desça via para 2000 pés, que negar no 090, autorizado, assinado, procedimento ILS X-Play, reporte estabilizado no localizador. Tango Whisky, Kilo Zulu, Decolos 2-3, chame agora o controle Salvador em 1-9-8, senhor, tem um bom voo. 7-9-8, Troy, por gentileza, só para facilitar aqui para a gente, a saída do Oleval é a curva direita ou esquerda? Curva direita agora, senhor. Sim, direita. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Chiquilo Zulu. Papatango, Chiquilo Zulu, auxílio e transponder 5134. Chiquilo Zulu. Papatango, Chiquilo Zulu, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 080, com o perfil da saída Gole. Perfil da Gole, autorizado 080, Chiquilo Zulu. Azul 4178, chame torre 118, decimal 95. 1825, boa noite, obrigado. Boa. Patango, Chiquinho Azul, informe a pro ideal para o destino. É a radial 276, querida. Chiquinho Azul. Gente. Azul 4178, tráfego ainda avistado, ajuste no 0 no 1, continue a aproximação, reporte avistando 4178. 7611, eu preparei. Uma correção, senhor, o ajuste agora 10, 10. 10. Patango Chiquinho Azul, autorizado vá direto destino, subindo até nível de voo 080. Autorizado DCT 080, Chiquinho Azul. Azul 4178, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus com 099. Ciente, livre pouso no 0, Azul 4178. Salvador, o gol 1817. 1817, só um minuto, senhor. Abatango, Chiquinho Azul, quando possível, informe estimado de pouso e estimado para mudança de regra de voo. Chiquinho pouso 0420. E o ponto de mudança a partir de Salvador, 250 milhas, por exemplo. É, 0420, confirme o estimado de pontos do Whisky Kilo Zulu? Afirmo, 0420, Whisky Kilo Zulu. 0420, local? 04, corrigir, senhorita, 0620, UTC. 0620, Whisky Kilo Zulu, contra 600. Quadrona 78 no solo 30, libera a pista próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa, Índia, portão 01, nesta frequência azul 4178. Direita, Alfa, Índia, 6, portão 410, portão 1. Afirmo. O 1-1-1-7, informação em curso é ECO, eu tenho aprovado 360 para Guarulhos, o senhor copia? Copia. 1-8-1-7, autorizado para Sierra Bravo, Golfo.